trato é trato. A gente tinha combinado que se um dia a nossa história chegasse ao fim, iria cada um pra um lado, eu sem notícia de você e nem você de mim. A gente tinha feito um trato, mas você ignorou, fingiu e não cumpriu. Desfilou com outro cara bem na minha cara. Pra você foi bem mais fácil esquecer de mim. E eu aqui sozinho, já tem mais de mês, tentando esquecer. Olha o que você fez, eu sei que acabou. Por que não me avisou? Ficou um clima chato. Eu tive a minha chance, mas não quis ninguém. Você não perdeu tempo, mas tá tudo bem. Quem sou eu pra julgar? Só quero te lembrar que trato é trato. Chegasse ao fim, iria cada um pra um lado, eu sem notícia de você e nem você de mim. A gente tinha feito um trato, mas você ignorou, fingiu e não cumpriu. Desfilou com outro cara bem na minha cara. Pra você foi bem mais fácil esquecer de mim. E eu aqui sozinho, já tem mais de mês, tentando esquecer. Olha o que você fez, eu sei que acabou. Por que não me avisou? Ficou um clima chato. Eu tive a minha chance, mas não quis ninguém. Você não perdeu tempo, mas tá tudo bem. Quem sou eu pra julgar? Só quero te lembrar que trato é trato. Eu aqui sozinho já tem mais de mês, tentando esquecer. Olha o que você fez, eu sei que acabou. Por que não me avisou? Ficou um clima chato. Eu tive a minha chance, mas não quis ninguém. Você não perdeu tempo, mas tá tudo bem. Quem sou eu pra julgar? Só quero te lembrar que trato é trato. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Rodrigo Lessa e Miguel, trato é trato. O trabalho do divulgador, ele é fundamental, essencial e indispensável. Um Brasil desse tamanho, não tem quem dê conta de fazer a divulgação sozinho. Então você esparrama, você bota um divulgador no Nordeste, outro no Norte, outro no Sul, outro lá em Minas Gerais, né? Por exemplo, o Flávio Bejar, ele é especialista em Minas Gerais. Ele faz um trecho há mais de 30 anos, que tem mais de 300 emissoras de rádio. E Minas Gerais, queira ou não queira, é o estado onde começa o sucesso sertanejo. Isso aí ninguém duvida disso, né? Então se você quiser divulgar o seu trabalho, ligue 61-9981-3601 para falar com o Flávio Bejar. No próximo bloco, Erasmo Carlos, Xote Santo e Mato Grosso e Matias. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Brasil comemora 50 anos da Jovem Guarda. No mês de agosto de 1965... Nessa época eu morava lá em Belo Horizonte, na pensão Santa Rita de Cássia, na rua Guarani 285, lá do Tiquinzinho, mas da Tchodelha, né? E a gente parava no domingo à tarde, parava todo mundo, sentava. Eu, por exemplo, sentava no chão, porque as cadeiras estavam ocupadas já, né? Para assistir a Jovem Guarda. O Roberto Carlos, o Erasmo Carlos e a Vanderléia comandavam, e muitos artistas, né? Alguns deles que estão fazendo sucesso até hoje, outros já morreram, já ficaram pelo meio do caminho, mas tem muitos deles aí que estão fazendo sucesso até hoje, né? O Renato Seus Blue Caps está aí até hoje, Ger Adriane, Vanderlei Cardoso, o próprio Roberto, né, que é um grande sucesso, a Vanderléia, né? E tem também esse aqui, que está fazendo sucesso, teve no Rock in Rio esses dias, né? 50 anos da Jovem Guarda, o Tremendão, Erasmo Carlos, o Pica-Pau. cinema, assistir a um festival onde apareceu o pica-pau. Na hora de beijar meu bem, na tela apareceu alguém. Depois disso, meu amor não me deu mais atenção. Só dizia que bichinho legal. Bem zangado, então fiquei por causa deste meu rival. Oh, oh, oh, oh, oh, o pica-pau. Com meu bem fui ao cinema assistir ao festival onde apareceu o pica-pau. Na hora de beijar meu bem, na tela apareceu alguém. Oh, oh, oh, oh, oh, o pica-pau. Depois disso, meu amor não me deu mais atenção. Só dizia que bichinho legal. Então fiquei por causa deste meu rival. Oh, oh, oh, oh, oh, o pica-pau. Oh, oh, oh, oh, oh, o pica-pau. O pica-pau. O pica-pau. Relembrando 50 anos da Jovem Guarda, uma gravação de 1966, Erasmo Carlos, O Pica-Pau, para Débora Gonçalves de Paracatu, nas Minas Gerais, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook. Eu dei uma limpada no meu Facebook, no perfil número 1, que tem um povo que cadastra aqui, mas nunca falou comigo, né? Então eu peguei, dei uma limpada para poder receber uma fila que estava lá, né? Essa turma aqui está entrando no Facebook número 1, que eu limpei. A Débora Gonçalves mora em Paracatu. Curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, uma das mais importantes emissoras de rádio e mais potentes também do estado de Minas Gerais, que é do meu amigo Humberto Neiva, né? Débora, seja muito bem-vindo, um beijão para você, um grande abraço para todos os meus amigos de Paracatu, o Haroldo Dailel, toda a família Dailel, né? No domingo passado, eu falei, no sábado passado, teve um casamento lá e eu falei com o Netinho, um abraço para vocês, para o Djalma, para a Dadaça, para todo mundo ligadinho aí, os meus conterrâneos de Coromandel que moram em Paracatu e que curtem o nosso programa na madrugada da Boa Vista FM. Esse grupo musical, ele faz um trabalho diferente. Ele leva a palavra de Deus de uma forma alegre, simpática, diferente, né? É o Pastor Wilk e o Shot Santo, Facebook e o WhatsApp. Mas menino, o que tem de gente quebrando a cara com esse negócio de internet? E agora o negócio piorou de vez. Não é que o Facebook comprou o WhatsApp? Jesus! Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook se juntou. Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook comprou. Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook se juntou. Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook comprou. Não sou contra a ciência nem a tecnologia, quando usada para o bem da humanidade. Mas como servo de Deus não posso deixar me contaminar com tanta modernidade. Mas como servo de Deus não posso deixar me contaminar com tanta modernidade.

essa noite e o resto da vida. Quer saber, é assim que vai ser. Chega de imaginar e deixa acontecer. E eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo de amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo no seu amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo de amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo no seu amor. Imagina depois do jantar, eu pedindo pra você ficar essa noite e o resto da vida. Quer saber, é assim que vai ser. Chega de imaginar e deixa acontecer. E eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo de amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo no seu amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo de amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo no seu amor. Mato Grosso e Matias, queda livre pro Marcos Amorim de Brasília, meu novo amigo do Facebook do perfil número 1. Marcos, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica de hoje, ações na justiça que dispensam advogado. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos vivendo uma época de muitas dificuldades, né? A instabilidade política do Brasil gerou uma crise econômica sem precedente. E o brasileiro está se virando nos 30 para economizar. Eu quero dar uma dica de economia para você. Eu estou falando da Wellmax Brasil Global LED Expert, fabricante das famosas lâmpadas de LED, que chegam a economizar 80%, clareia muito mais e tem uma garantia de 5 anos, isso mesmo, viu? Você compra uma lâmpada dessa, ela durante 5 anos, se queimar, você recebe outra inteiramente de graça. Cada uma delas tem um número, basta você falar o número que você recebe uma lâmpada de graça, né? As lâmpadas LED clareiam muito mais, gastam muito menos energia e ainda tem 5 anos de garantia. A fábrica vende direto para as elétricas, para os supermercados, para as construtoras, para as grandes empresas, para os hotéis e as residências, né, as pessoas que são pessoas físicas, vão ter que comprar ou nas elétricas ou nos supermercados, né? E eu quero pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque a nossa empresa é nova do Brasil, é uma das maiores empresas do mundo na fabricação de lâmpadas LED, né? Já chegou um navio com estoque, dentro de poucos dias nós já estaremos começando a fazer as primeiras distribuições. Mas se você quiser ter informações a respeito, é só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, e nós estamos selecionando também representantes para vários lugares do Brasil, porque o Brasil é grande demais, não dá para a gente cobrir tudo, né? Então, se você tiver estrutura, se você tiver condições econômicas, né? Porque é o seguinte, eu tenho absoluta certeza que todas as casas do Brasil vão trocar, porque você não vai continuar da mesma maneira que todo mundo saiu daquela lâmpada de filamento para essa lâmpada fluorescente, agora tem uma melhor, claro que você vai querer, né? O Brasil inteiro. Então, você já imaginou trocar todas as lâmpadas de todas as casas, todos os prédios do Brasil? É uma tarefa grandiosa. Nós vamos precisar de muitos parceiros. Qualquer coisa, você liga para mim, 61-9981-3601. A dica de hoje, eu vou falar sobre ações que dispensam o advogado para você ingressar. Primeiro que muita gente não tem dinheiro para pagar o advogado. Segundo, as ações pequenas, o advogado não se interessa porque ele despende o mesmo tempo e vai ganhar muito pouco. O advogado ganha comissão em cima do resultado da ação, né? Então, ó, se você tiver uma causa que não passar de 20 salários mínimos, dá mais ou menos 15 mil reais, né? Você pode entrar no juizado especial sem advogado. Você mesmo pode chegar lá, você sendo maior de 18 anos, você chega da entrada. O tempo é muito mais rápido, 2-3 meses resolve, né? Se você entrar na justiça, eu ganhei uma causa na justiça que demorou 10 anos, 4 meses e 15 dias. Tem gente que morre e a causa não resolve, né? E outra coisa, porque no Brasil nós temos 7,7 juízes para cada 100 mil habitantes. E tem apenas 1,8 defensor público para cada 100 mil habitantes. Então, a criação dos juizados especiais favoreceu demais. Eu mesmo já usei o juizado especial aqui em Brasília, foi muito rápido, né? Então você vai lá, meu pai falava o seguinte: um mau acordo é muito melhor do que uma boa demanda, né? Então você pode procurar o juizado especial, né, para ingressar com essa ação, sendo você mesmo o seu próprio advogado, né? Tem aqui vários testemunhos de gente, né, que dizendo que valeu a pena, que um demorou 2 meses, outro demorou um mês. Coisas pequenas, ações pequenas, de 15 mil para baixo, você não precisa de advogado. Você pode ingressar no juizado especial aí da sua cidade. Uma das mais belas vozes do Brasil e o seu novo sucesso, Desejo Surreal, Sula Mazurega. Passei por maus bocados, por este amor eu tô pagando os meus pecados. Atravessei o oceano e o deserto, fiz tudo errado acreditando estar certo. Segui os meus instintos, fui sem direção, um barco à deriva rumo ao furacão. Sei que eu mereço, tô pagando o preço por te amar demais. O coração é touro e às vezes se entrega, porque a carne é fraca e a paixão é cega. Tá escrito na testa que você não presta, levou minha paz. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi sentindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira. Fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtido efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira. Rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Segui os meus instintos, fui sem direção, um barco à deriva rumo ao furacão. Sei que eu mereço, tô pagando o preço por te amar demais. O coração é touro e às vezes se entrega, porque a carne é fraca e a paixão é cega. Tá escrito na testa que você não presta, levou minha paz. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira. Fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtido efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira. Fere, mata, rasga,

noite, no rancho amizade, vive na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele turbúrio, num triste murmúrio, por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Voltei pra cidade, fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei a menina com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me a linha da vida na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha e eu sou seu rei. Obrigado, gente. Relembrando Goiá, Devanil e Danival, a Aurora do Mundo, para o Lucas Martins, meu conterrâneo de Coromandel, meu mais novo amigo do Facebook do perfil número 2. Devanil e Danival, eu levei essa dupla em Coromandel em novembro de 1979, lá no Cine União. Me lembro que o Cine União estava lotado, foi uma festa maravilhosa, né? Devanil e Danival cantaram aí do Goiá, Aurora do Mundo. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Na hora da raiva, o melhor a fazer é simplesmente calar e se acalmar. A raiva passa, mas o que a gente faz e diz por causa dela pode durar a vida inteira. Na hora da raiva, o melhor a fazer é simplesmente calar e se acalmar. A raiva passa, mas o que a gente faz e diz por causa dela pode durar a vida inteira. Realmente, na hora da raiva, você procura a palavra que fira mais com quem você está discutindo. Só que às vezes você diz coisas que você realmente não pensa a respeito daquela pessoa. Mas você nunca mais vai conseguir apagar da mente daquela pessoa as coisas horrorosas que você disse para ela. Então, é melhor pensar, né? Eu mesmo já fiz isso muito. Hoje eu não faço mais. Hoje já estou velho. Com a idade vem a sabedoria, né? Sabedoria não tem nada a ver com esperteza, não. Sabedoria é entender um pouco mais a vida, né? Então, hoje eu já não faço isso. Mas no meu tempo de juventude, eu era muito inconsequente, brigava demais. Brigava sim, nunca briguei fisicamente, né? Mas não deixava passar nada. Hoje eu vejo que isso é bobagem. Às vezes você pega uma pessoa que está no mau dia, né? No mau momento, e por causa disso você arranja um inimigo pro resto da vida, né? No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Pedro Paulo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Durante a semana eu estou no rádio de segunda a sexta-feira. No domingo eu estou na televisão para todo o Brasil, na Rede Brasil de Televisão. Nosso programa é em rede nacional, no horário nobre das 22 horas, né? E você pode me assistir. São mais de 200 cidades que já têm o sinal local da Rede Brasil de Televisão. Mas você pode me assistir também se você for assinante da TV Oi, é no canal 1. Da Claro TV, no canal 13, na Sky 175, na TV Viva, Rede Brasil de Televisão, é o canal 237, na GVT 248, na CTBC 714, pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Você pode sintonizar em qualquer dessas emissoras, né? Qualquer dessas emissoras pagas, essas redes pagas de televisão, e assistir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, domingo às 10 horas da noite, sempre com entrevistas muito, mas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Pedro Paulo, Perfeita. Fascinante, é tão linda, ela é assim. Atraente, imprevisível, mas eu tô afim.